saudade. Vai partir no amanhã. O que vou fazer pra ela ficar? Lady Chocolate. Baby, vai partir. Também a Cláudia tá com a gente hoje, amanhã. Recordando. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Olha o Rogério Safadão, a Franceli, olha. Ela casal apaixonado. Precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. DJ Paulinho Boy. Não quero. Pop saudade. Saudade. Porque e aí, meu irmão? Quase me mata. Olha o Claudio Midback, também o Lira, tá na área. Bora, tio Pedro, a Kelly. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Pop, saudade. O caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando. Olha, Tati, Turbolege. O que posso fazer se ela partir? Ela lá no Curió, obrigado. Olha. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Pop, saudade. Saudade. Eu sei que tudo pode acontecer. Olha o Márcio Maravaia, João Vidal, o rei da laranja. Você é tudo que eu quero. Olha os veladeiros aqui na área também, obrigado. Paixão, minha querida. Eu te adoro. Fala, Emerson, fala, Gisele. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Pop 3D. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você. Por te querer, as minhas lágrimas não consigo conter. A gente abraçando muito carinho também, a equipe Exclusão lá no Rubi. Vamos fazendo uma visita aqui no Pop Saudade, queridos. Sejam bem-vindos, sinta a sua vontade. Você, por te querer. Olha o casal Baby Show ali, meu irmão. As minhas lágrimas não consigo. Ao lado da Ultra Shop. Hoje aqui no Pop. Você, vamos lá. Silva da Maravai, bora Silva. Amor da minha vida. Pop saudade. Você é tudo que eu quero. Abraçada bem o André do Ouro. Minha querida, tá aqui com a gente recordando, olha. Eu te adoro, te venero. Ronaldo Plano B. E a Verônica. Era moça lá no Príncipe Retorno. Tá aqui com a gente hoje, obrigado, olha. Deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. O covarde da saudade. Sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo. Povaldão lá com a gente. Foi só. Gassonete Miria. Dá um chega aqui. Aqui com o Assis Mula dos Sonhos. Eu sonhei com você, por te querer. Minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Saudade. Bora curtir. Sei. me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Marquinho camarada, hoje ele tá no berço. Abraçado também a Cacau Luiz e a amiga Viviane, tá aqui com a gente aqui no Pop. DJ Everton Mixer. Diga. Pop Saudade. Eu sou seu homem e que nada existe melhor. Diga. Nossa querida Pati Pai Sanu, fala para aliás, General, forte abraço, querida. A galera do Bonde do Amor, hoje fazendo uma visita aqui no Pop. Sejam bem-vindos. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou. Pra já no Rodrigo da Marabá, olha. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Pop Saudade. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Para a galera do Curió, o Pitinho, o Serjão, o maior comedor de churrasco no estado do Pará. Até o Toninho veio hoje, ó. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Passar. Preto e Carmen. Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou. 3D. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor. Bora, Mônica, bora, Grace, pega a fuga. Amor, amor, me abrace mais forte, amor. Saudade da Marabaia. Guarde com muito carinho. Para Fernanda aí. As flores que aí dos amigos da saudade. Olha, Fernanda. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito. Pop Saudade. Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Saudade. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Recordando, vai. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve os safadões da saudade, chegando pra agitar. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Saudade. Você chegou de mansinho. Professor Ronaldo, um talento, hein, meu irmão? Foi me fazendo carinho. É igual o Tilaro, tu é covarde mesmo, né? Pegou na traição. Disse que o amor era belo. Essa não, covarde! Bora recordar na Maravaia. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Pobre de mim. Pobre de mim. Acreditei a sua jura de amor. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Pop, Pop saudade. Saudade. Por que viver o passado se você não volta atrás? O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Os Peladeiros da Saudade. Essa galera é show de bola. Você não volta atrás. Recordando no Marabaia. Assim, ó. Bora, Tati Turbulência. É sua amiga hoje, olha. Tempo passado, já não estás a meu lado. Pobre de mim, acreditei nas suas juras de amor. O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. É Pop. Por que reviver o passado se você não volta atrás? A super máquina do tempo. O que restou de nós dois foi só a saudade. E Marquinhos, vai devagar, hein, filho? Não machuca muito. Por que reviver o passado se você não volta atrás? Sou beijão chegando junto. Bora, beijão. E aí? Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Bora, barba. Eu adoro você. Porque te amo. Vou chegar lá. Não consigo te esquecer. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. João Vidal. Porque te amo. Márcio Marabaia. Está aqui com a gente também, obrigado. Não consigo te esquecer. A equipe Faz Gostoso já está aqui. Que no Bob, vai. Bora, Cláudio, feedback! Muito amor eu tenho pra dar. É só você. Ele e o Merengueiro na área. Amar, mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo. Eu adoro você. Porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Equipe Ultra Shop, já aqui no Pop Saudade 3D. A equipe Ultra Shop já está no circuito. E aí? Muito amor eu tenho pra dar. É só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração. Porque te amo. As fanáticas originais do Pop Saudade. Eu te amo. Bora, Beriboia! Não consigo te esquecer. Porque eu te amo, eu te amo. Cadê a filhona? Eu adoro vai lá no Pop. Vou te levar naquele canto que fica no rio. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. É verdade, Chupan. Aquela é da Chupopete agora. Vou te mostrar um mundo novo. Dá-lhe, Popete! Aí! Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor nesse mundo. Um abraço ao meu Nilson, a Lena, o Edival, o Adriano. Hoje à noite eu quero. Quem manda é meu parceiro Nico Saldes. Esse é parceiro do Paulinho. Hoje a gente está no setor dele. Daqui a pouquinho já tem a covardia. DJ Paulinho Boy. Manda um alô aí pro Marguinho, o Edmilson e também o William. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou. Onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Desse mundo, nós vamos esquecer. O covarde da saudade. Eu quero me perder. Quero te amar. De amar você. De amar você. Essa não, covarde! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. O covarde, DJ Paulinho Boy. Traz uma cerveja, Cacau. Traz mais uma cerveja. Parece que bebe. Caçador, Pedrinho Celebridade. De meu bem, Pop e Saudade. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está. Gilson Lanche, melhor lanche da cidade. Chega do apoio aqui do Pop Saudade 3G. Alô, Gilson! Saudade. Olha só. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Quero viver contigo sempre e te uma curiosidade dessa música aí, gente, que todo mundo pensa que é uma mulher que canta, mas na verdade, essa música saiu no compacto. É o Evemar, o nome desse cantor aí. Só que eu acho que essa voz aí, esse cara espoca pra trás, sinceramente. Mas não é uma mulher, é um homem, gente. Olha só. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Fala, João, rei da laranja. Fala, João. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Os covardes da saudade do Pop Saudade 3D. Os covardes inaugurando aí o seu bandeirão. E o sinal ficou muito bonito, hein? Parabéns aí, João. Tomando a frente aí dos covardes. Linda. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me conhecer. Bora, Bandeira! Adriana no Sideral. Que a vida é para quem ama. Agora temos aí os souvenirs. É da barraca do Caxiga de El. Mas eu faço questão. Fala e compra pra você presentear a mulher. Mulher dá valor e ganhar presente, né? Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom. Olha os justiceiros da saudade. Toma área, vamos lá. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Olha os justiceiros, um abraço a galera. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. Rapaziada aí do bonde, do amor, vamos fazendo uma vigília aqui no Pop Saudade 3D. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Um abraço aqui do trio da humildade. Pop 3D. Aqui no camarada, tá no berço. Daqui a pouco tem o redondo dele. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para... Pessoal, Neto, chega aí, Neto. Tanto faz estar e aí, Neto? Distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom. Vamos lá. Que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Amigo Naldo do Barcelona. Bora, Naldo! Com a minha solidão, anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Pop Saudade 3D! Pop Saudade! Olho do comércio na área. As faceiras do Rona aqui também, olha. estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor. Bora, Verônica, bora, moça. Cadê o Ronaldo para não vir? Alô, Ronaldo! Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto. O casal Tainá e Palheta. Tô aqui, olha. Um abraço aí às Vingadoras. Aliás, a Thelma, perdão. Mãe das Vingadoras, lá no Siqueirão. Seja bem-vindo, Thelma. Sinta-se à vontade. Vamos lá. Corre tempo, vai. Olha o Fernando e a Aline aqui do Pop. Vento, olha o Cajá. Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela. Primeira Mary Mãe. Que o tempo não importa. Que espere a mim. Volta, foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Júnior Paulinho aqui, olha, com a gente, obrigado. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Leva o meu. Aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do Pop Saudade. E hoje? Hoje, meu amor. Marquinho, bora Bianca. E em seus braços é meu. Casal no funk é muita honra. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Casal Benny Show, no valor. Tanta coisa, meu amor, pra te contar. Bora Preto, bora Carne. Olha a Luana. Pra você quero. Meu lugar, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Olha a Charlene, olha o Carlos, tá aqui com a gente também, obrigado. Deixa, deixa, deixa, deixa. Vamos lá! Deixa eu. Bora, Cláudio, bora, Lady Chocolate. Tua boca. A gente dá valor nessa galera aí. Lá no Jura! Bora! Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Amanhã tem Pop Saudade no Ponte das Flores. Próximo sábado tem baile no Maestro. Via Show, palco do Esverdago, aniversário do DJ Neto. Pop Saudade, Príncipe Negro. Aí domingo, Clube A Jefa. A João Paulo, atrás do Cidade Furia. Saudade na Marambaia. eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Olha, já tem a primeira parte do Neto. Aí com a CD, tá, gente? Pendrive, celular. Todos os lados você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Vida, meu amor. Vamos lá! A máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Olha o Silva na Marabaia. Olha o Silva! Eu tente, é inútil, não sei esquecer. Hoje tá gritando. Eu não entendo porquê. Olha o professor Ronaldo. Bora, Ronaldo! Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Preto e Carmen, o casal pop sempre aqui. Somente a sua lembrança. Por onde eu for, querida, por mais que eu tente mentir, você é minha produção. Vida, faz uma cena bem romântica, eu tô afim de covardia agora. Vida, você é minha vida. Você... Neste sol que me acompanha e me queima, e me queima. Compartilha a partida agora. Vamos lá! Quando sai tão sol aqui na praia, sinto teu corpo vibrar bem junto a essa começou aqui. Quando sabe do sol, quando sabe do sol, aqui na praia. É e Kelly, o casal pop já está na área. Olha, infelizmente, a cabeça do meu carregador é mais larga. Dos acordes. Não entra aí no celular. Pode vir aqui olhar. Me estremeçou. É mais grossa a cabeça do Motorola. Olha o mosquito e a rosa. Tá aqui com a gente, recordando. É o Pop na Parada. Bora, Cacau do Isque, bora, Viviane. Hoje elas estão endoidando o cabeça. Olha o Farofa. Ei, Farofa. Dos delírios me estremeçou. Farofa já tá aqui no Pop Saudade. Ô, Magia chegando. Pega feira no Curió chegando. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Bora recordar. Só sei, que te queria ao menos. Traz uma água, filho. Marquinho camarada, ele tá no berço hoje. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente, não vê. Atenção, pretinho, atenção, Neto, chega aí, Neto. O seu jeito de. Chega aí, Márcio. Me diz tanta ternura. Eu que. Cadê o Dalto? Dalto? E senti essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Pop Saudade na Marabaia. A Maria Telegram, tá, gente? Ponte das Flores. Pop Saudade e o Lap Saudade. Abraçar com muito carinho, meu cantor Vidal. Tá aqui com a gente. Grande de terra, da música paraense. Alô, Vidal. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Olha o Maregue taxista chegando, olha. E senti essa doçura. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei. Rogério Safadão e Franci, o casal apaixonado do Pop Saudade 3D. Carimba! Uma vez. Combatia! Vem! Que essa noite é pra nós. Nosso amigo Jota Correia, lá do meu saudoso bairro do Curió Antiga. Um abraço, Jota. Magia do amor. Bora, Cacau no Isque. Vem, deixa o fogo chegar. Tá todo esse calor. Sem se importar com a. Márcio Marabaia, o cantor Vidal e o João, o rei da laranja. Agora sim, olha. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter. Que esse amor me devora. Vem. Próximo sábado, baile do maestro. Vai ser na Via Xoxa Parada. Com a saudade, Brício Negro. Aí já no domingo, vamos pra Jefa. Esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Sem saber. Sem se importar com a geladeira já saudade aqui na área também, obrigado. Emerson e Gisele já estão aqui no Pop Saudade. De uma vez a razão. Olha aí, Emerson. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão. A Fabiola falando que vai ter muitos brindes e brindes sábado. Saber, ela falou que ela vai dar é tudo, meu irmão. Sem se importar com a vida lá fora. Sem ter pressa de... Aqui no camarada tá no berço também. Olá, nossa querida, querida Verônica aí com a gente também. Era o bolso alado, Cristo Nego Retô. E também um grande amigo Ronaldo Prano Verde. O Barba Negra. Com a vida lá fora. Emerson! Chegou o Max Bereguer. Alô, Edivan. Equipe do Tachobe. Ele é Madame. Já estou cansado de esperar. Amor, compreensão. João da Laranja. Carinho. Alô, Nico. Quero alguém que tenha o coração. Que seja como o meu. Sozinho. O André de Fuga. Que eu ame e não me deixe triste. Que tenha muito amor pra dar. Tati Turbulência. Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de. Empresária Fabiola Star, a mulher do Vrá. Ela falou que vai dar tudo sábado, meu irmão. Já estou cansado de chorar. Bora, preto, bora, carro. De tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame e não me deixe triste. Que tenha muito amor pra dar. Que me dê muita força e me ofereça o colo. Na hora de dormir. Rapaziada aí do bonde do amor, lá da aparelhagem Sineral Digital, seja bem-vindo aqui com a gente. A gente tem um carinho muito enorme, né? Galera em peso com a gente. Obrigado, valeu. Sejam bem-vindos no Pop. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Alguém que queira o meu amor, prometo me entregar todinho. Bora, Mônica, bora, Grêmio, pega a fuga. Alguém as amigas separadas. Ame, carimba! E não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. E me ofereça o colo na hora de dormir. Na hora de dormir. É o Bob da Marabai. Silva da Marabai. Hoje ele tá no setor dele, mano. Olha aí. Quando menino, eu tinha um sonho. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração. Silva, o homem que comanda a marambaia. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. Olha o gerente aqui, não tá com a gente? Apenas quem ama um dia seu sonho. A sua morena digital lá de São Sebel, né, Aquino? Seja bem-vindo aqui no Pop. A Piscina e a Marlete. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. E há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Porém a vida me chama. Marquinho tá no berço hoje, né, meu? Criança. Parabéns pra você, Marquinho. E apenas quem ama um dia seu sonho. Rapaz, cadê a Mary Mãe? Pode realizar. É, Mary Mãe! Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Prepare os canhões, que a Mary Mãe está no Pop. Mas pálvula sem piedade. Esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade. E fim. Aí, preto, vai cá. De me realizar. Internacional. CDs ao vivo. Tá gravando? Tá gravando? Um abraço no mesmo Carlinho. Nosso querido Carlinho. Nossa querida Karen. Cássia, perdão. Amário, Dudu, Diego, Isaías. Presidente da equipe Explosão, Rubim. Sejam bem-vindos aqui no Pop. Sintam-se à vontade, meus queridos. Os justiceiros da saudade na área. Vamos lá. Vamos lá. Nosso querido Daniel, tá hoje aqui curtindo o Pop, olha, obrigado. Song before, deixar uma rocha pro Bretinho. Bora de saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde. DJ Paulinho Boy. Rapaziada lá no Curió, diga, tá com a gente também, obrigado. Nosso querido Toninho, toda a galera ali, o J Correia por ali também. Forte abraço, toda essa galera curtindo o Bob. Vai, vai! Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Pra quem dá valor na Internacional, meu irmão Internacional, eu só lembro do casal Bruno e Sandra, aqui no Pop. O casal Internacional dos Covardes. Covarde, de DJ Paulinho Boy. Equipe Pega Fuga. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. A equipe pega feia do Curió. Tá demais. Vai. Chocolate, a menina doce. Maiano tá com a gente. E também um beijão da Barabaia. Obrigado, meu querido. Alô, Nico. Nico Saudade. Galera do Curió em peso com a gente aqui, o nosso muito obrigado. Serjão, o maior comedor de churrasco do estado do Pará. Aí não pode ver uma fumaça, meu irmão. J Correia se abre. Everything about you tells me I'm your man. Marquinho, o camarada já está aqui. Aí é pé de valsa, olha. Merengue, o taxista do Curió, do Pop 3D. É pop, é pop! She's a model and she's looking good. Bora, fanática! Covarde, olha. I'd like to take a home that's understood. E aí? She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Aqui você curte a saudade. Queremos muito agradecer as pessoas que hoje chega um giro pra curtir o Bob Saudade. Hoje aqui na Marabaia. O nosso muito obrigado, tá, gente? De coração. Vamos lá. She's going out to nightclubs drinking just champagne. And she has been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say. Rapaziada, indo bom de Lobão, um forte abraço. Bora, Pati, Pai Sandu, é pé de valsa ela, hein, meu irmão? Ah, se eu não estivesse tocando, ia mostrar como é que ele faz. Nosso querido Fura-Olho do Comércio. Alô, Fura-Olho! Leis e pega fuga do Pop Saudade 3D. O covarde da saudade, o Linho Boy. Rogério Chavadão, bola Francis, casal apaixonado, aqui no Pop, empresária Mega, Favela está. Olha o Berengueiro ali também, Cláudio Midback, galera dos, a equipe que faz gostoso, olha. Aí Bandeira, bola Drica. Reginaldo. Se você brigar novamente, vou embora, mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. Chama atenção aí do proprietário da moto. OTH 6557. Uma CB amarela. Então chega aí, meu filho, no seu veículo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Olha o Márcio Marambaia. Não presto, mas eu cantor Vidal tá aqui com a gente. Eu não presto. Daqui a pouquinho a gente vai detonar o sucesso dele. Muito Zé, japonesinha. Vamos lá. Bora, caçador, Pedrinho, celebridade. Hein? Hora de Jefferson pra Ana. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy. Nosso querido. Não vale o... DJ Everton Mix. Eu não. Ele que registra aqui. Aqui no bairro da Barabaia. Tá com a gente, meu abraço. Presto, mas eu te amo. O covarde da DJ Paulinho Boy. De amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Cacau Luiz, que eu não presto. Que hoje tá no berço, né, Cacau? Parabéns. Amo. Alô, Viviane! Vamos lá! Eles Paulinho vão, Boy! Condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Professor Ronaldo, ei, Ronaldo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas... Só pelo grito, amo. É o Silva da Marabá. Mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Essa não, covarde! Mas te amo. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E aí? E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. E à noite? À noite. Atenção, Assis, chega aí comigo, Assis. Quarto, quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. À noite o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Cacau Luiz, que... E até no... Cuidado, cuidado, meu juiz. Se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. Tati Turbulência. Saudade sufoca e eu não aguento. À noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Pop Saudade 3D. Abraço o meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui. E a Barabaia vai recordando com o Pop. Hoje tem Pop Saudade e Dave Saudade. O silêncio do... Lá no Ponte das Flores, telégrafo. Mata... Próximo sábado, o baile do Maestro. Vai todo mundo lá. Parabenizar esse cara que tá arrebentando aqui no Pop Saudade. Na cama. DJ Neto Saudade. Pop Saudade, Príncipe Negro, Via Show. Aí domingo, Clube A Cefa. Atrás do Cidade Bonita, na João Paulo. Eu não vou conseguir me esquecer. Paulinho Boy vai detonando.